Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta tarde tão abençoada em que podemos nos reunir aqui e receber tanto da espiritualidade que nos envolve aqui. Minha gratidão eterna pela oportunidade sempre de estar aqui presente nessa casa tão acolhedora. E o nosso tema, livrai-nos do mal, vocês devem saber de onde nós destacamos essa frase, não é? É uma súplica, é um pedido que nós fazemos a Deus quando fazemos o Pai Nosso. Aquela oração que Jesus ensinou a pedido dos discípulos. Segundo o Evangelho de Mateus, os discípulos queriam uma oração que Jesus ensinasse a eles como eles deveriam se dirigir a Deus. Isso porque eles tinham ouvido falar que João Batista tinha ensinado seus próprios discípulos uma oração. E aí os discípulos de Jesus também queriam a sua. Na verdade, não foi no Evangelho de Mateus que a gente tem esse registro, é no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o Pai Nosso em meio ao Sermão da Montanha. Uma das pregações mais consoladoras, se não a mais consoladora de toda a história religiosa da humanidade. E quando Jesus nos ensinou ali a nos dirigirmos a Deus e trouxe essa frase, livrai-nos do mal, ela abre campo para muitas reflexões, muitas mesmo. Porque eu acredito que todo mundo que tem formação cristã, todo mundo que aprendeu um dia o Pai Nosso, que o estudou, que meditou sobre cada uma daquelas sentenças, cada uma daquelas afirmações ou daqueles pedidos, cada pessoa já deve ter refletido que em determinados momentos esse livrai-nos do mal talvez não tenha sido atendido por Deus. Porque, afinal de contas, todos nós pedimos diariamente, livrai-nos do mal, mas alguma coisa ruim aconteceu. Você pode ter batido seu carro, você pode ter se desentendido com alguém da sua família, você pode ter chegado no seu emprego e você nem começou a trabalhar, já foi comunicado, olha, a partir de hoje você não faz mais parte desse quadro de funcionários da nossa empresa. Você pode ter tido uma notícia ruim de que o seu filho, que você ama tanto, que você deseja tanto bem, está com uma doença que, de acordo com os diagnósticos médicos, é incurável. Talvez você possa ter enfrentado um trauma muito grande. E aí cabe a pergunta: mas eu não pedi para Deus? Eu pedi. Me livra, Senhor, do mal, ou nos livra todos nós do mal. E por que que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu que coisas ruins nos acontecessem? Eu acredito que todos que já têm algum entendimento da experiência humana já devem ter feito essa reflexão. E é muito comum a gente ter uma atitude também, não entendam como uma crítica negativa, porque eu também já tive, por isso que eu posso falar disso. Aquela birrinha infantil com Deus, bem infantilizada. Ah, não quero mais essa tal história do bem, porque eu sempre fiz o bem, eu sempre cumpri a sua vontade, Deus. E o que que eu estou colhendo? Só de sabores, tristezas. E quando a gente é trabalhador espírita, então? Não é assim? Acontecem contrariedades, acontecem problemas, e o que que a gente faz? Ah, não vou mais colaborar, não vou mais participar dessa história de ajudar o próximo. A espiritualidade, gente, encara tudo isso com uma forma muito natural, porque eles sabem todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, mas eles lamentam quando a gente atinge esse estágio dessa rebeldia, que em alguns momentos ela é infantilizada. Porque, principalmente se a gente já pôde estudar um pouco de Espiritismo, a gente sabe que não veio nada para nós que não fosse importante para o nosso progresso espiritual. Nada. Contrariedades, problemas, obstáculos, dificuldades, dores, impedimentos, dificuldades. Chega porque falar tanta coisa negativa também não pode ser tão bom assim. Mas é fato que nós experimentamos sempre essas situações contraditórias, angustiantes, adversas, problemáticas na vida. Mas fica sempre a pergunta, afinal de contas, Jesus não falou para a gente, ó, pedir para Deus, livra-nos do mal, e por que que o mal chega até nós? Nós entendemos que o mal é a ausência do bem. Esse é um conceito muito claro no Espiritismo. Não há dúvida qualquer de que não existe o mal como entidade, como ser, como parte do conjunto. O mal é a ausência do bem. E muitas vezes, aquilo que a gente está classificando como mal é, na verdade, uma situação que nós não compreendemos, que nos é contrária, e aquilo nos incomoda, nos magoa, nos fere. Mas elas têm uma finalidade, essas situações. Tem uma razão de ser. Tem um porquê na vida de enfrentarmos esse mal. Mas, Antenor, não existe aquele mal que as pessoas praticam. Não existe aquela coisa, às vezes, parece que cerca a vida da gente. Estava indo tudo tão bem, e aí vem um monte de coisas juntos. Veio o desemprego, veio a doença, veio a incompreensão, veio a traição dos amigos. Veio tudo junto, num pacote. Será que isso não é a ação de algum ser malévolo? Será que não existe esse tal do mal que o homem imaginou? Essa ideia do mal, ela está muito, mas muito profundamente arraigada em nós. Ela é uma herança cultural que nós trazemos desde eras muito primitivas, antes mesmo da civilização. Quando nós ainda mal compreendíamos o mundo. Quando nós éramos praticamente animais. Tem gente que não gosta dessa visão, né, de se imaginar há milhares de anos atrás, seminu, vestido com alguma pele de animal, com um pedaço de madeira lascado na mão, tentando matar um animal para comer. Mas por mais que a gente não goste, a realidade é essa. Nós somos seres que evoluímos de um longo processo a partir de uma humanidade primitiva, que habitou cavernas, andou pelas savanas, depois caminhou pelas áreas cobertas de gelo, sempre naquela angústia de se manter vivo, naquela luta desenfreada para lutar contra os elementos adversos da natureza. As feras, as tempestades e a escuridão da noite, então. E o homem, quando via o raiar do dia, quando ele via o esplendor do sol após uma tempestade, provocando degelo, provocando ali o reflorescimento da relva, das flores, o homem começou a criar o conceito de bem e de mal. E ele tomou como símbolos na natureza o sol, o dia, a luz, como um grande sinal da existência de algo superior, que o beneficiava, que o alimentava, que renovava a sua vida. Enquanto que a escuridão, a treva, a noite, a ameaça, os flagelos naturais destruidores, representavam o ser antagônico a esse bem. Esse conceito que nós temos de que existem duas forças que se degladiam no universo, uma se sobrepondo à outra, surgiu na cultura humana nesse período em que o homem começou a dar sentido àquilo que ele vivia aqui no planeta, em que ele começa a criar os primeiros sistemas religiosos. Embora existam povos que conservam ainda muitas crenças primitivas e não há espaço para o ser representante do mal, de alguma forma existe sempre essa contraposição ao bem. E obviamente que os povos antigos, notadamente os judeus, herdeiras de uma vasta tradição espiritual que traziam de um outro mundo para o qual, do qual eles vieram reencarnar aqui, assim como os grandes outros povos do passado, fundiram essas crenças que eles traziam no seu inconsciente com essa crença do homem, da humanidade primitiva que habitava aqui. E aí se construiu esse conceito de que existe o bem, o ser, o provedor, o pai, aquele que alimenta, e aquele ser que se opõe a ele, o adversário, o antagônico, o inimigo. E criaram outros nomes e outras interpretações. O fato é que todos nós que herdamos essa tradição cultural ainda carregamos de alguma forma muito forte dentro de nós essa ideia de que o mal é sempre algo externo que está rivalizando com Deus nessa disputa pelo mundo. E todos nós que tivemos a formação judaico-cristã entendemos e lembramos de todas essas histórias que hoje não farão parte da nossa análise aqui. Mas essa ideia muito forte de que sempre tem algo de fora nos ameaçando, nos colocando em perigo, tramando contra a nossa felicidade, nós até conseguimos muitas vezes apontar pessoas como sendo o agente desse mal. E isso na nossa cultura aqui no Brasil é muito disseminado. Aqui basta alguma coisa dar errado na sua vida que você já fala, ó, tem alguém invejoso de olho na minha vida. Não pode ver eu bem que já vem ali desejando o meu mal. Existe sim essa história da inveja, viu? As vibrações de alguém que está incomodado com o seu bem, com o seu sucesso, elas podem ter alguma ação, mas elas não têm tanto poder assim, não. Na verdade, elas têm um poder limitado, que cresce à medida que nós damos poder a essas vibrações que partem de alguém. Então ninguém fique temeroso pela inveja, pela cobiça do outro com o seu bem-estar, com a sua vida. Porque na verdade há um limite para isso. Porque vamos pensar bem, né? Deus nos deixaria numa situação bastante difícil, porque olha, o que a gente lida com gente inferior nesse mundo não é fácil, nós que somos tão superiores, né? A gente diariamente tem que lidar com tanta gente difícil, tanta gente problemática, com tanta gente imperfeita, não é assim? O problema é que nós, às vezes, somos para o outro que a gente acha que é assim, a mesma coisa que a gente está dizendo que ele é, né? Nós também somos a pessoa problemática na vida de outras pessoas. É que nós temos essa dificuldade de perceber isso. Porque nós somos sempre muito complacentes, generosos com a nossa pessoa. E com a do outro, nem tanto, né? Quando muito a gente consegue ser generoso com as pessoas que a gente ama, amigos, familiares, não é assim? Mas fugiu desse círculo estreito, a gente tende a ser muito exigente. Mas voltando a essa ideia, então, de que nós sempre temos essa tendência de achar que o mal é algo externo a nós, é algo que parte do outro ou de seres malévolos. E no meio espírita, nós naturalmente atribuímos muito aos obsessores os problemas que nós enfrentamos na vida. E eles vão concordar, eles têm uma parcela, sim, de ação na criação de problemas para nós. Mas também essa ação deles não é tão irrestrita quanto a gente pensa. Também tem um limite. Também eles podem agir dentro de um limite que nós é que damos a eles essa possibilidade de ação. Nós é que fortalecemos essa interferência deles sobre a nossa vida. Então, a inveja de alguém que deseja o mesmo bem que nós temos, a ação nociva de algum espírito perseguidor que venha contra a nossa felicidade, criar problemas, tudo isso existe. Mas existe algo muito mais poderoso que está dentro de nós. E é o que dá força a todas essas, entre aspas, maldades que existem fora de nós. Para falar sobre isso, eu quero trazer a lembrança de vocês uma das maravilhosas passagens do Evangelho de Jesus. sempre riquíssimas em muitos elementos. E nós vamos reencarnar muitas vezes, iremos muitas vezes aprender coisas novas com o Evangelho. Eu lembro uma vez que eu li ou ouvi a crítica de alguém criticando as casas espíritas, que sempre repetem as mesmas lições do Evangelho, falando que aquilo era uma coisa cansativa, que nós já estávamos numa época nova, em que novas lições precisavam surgir, porque o homem evoluiu culturalmente, passa por outros problemas, e aquelas lições repetitivas. Eu não sei, gente, vocês, eu devo ser muito burro, mas toda vez que eu leio o Evangelho, eu descubro algo ali que eu não tinha aprendido antes. Já li muitas vezes o mesmo texto e sempre tem coisa nova para tirar dali. Talvez essas pessoas que critiquem as lições repetidas do Evangelho já tenham assimilado tudo. Eu entendo que todas as vezes que voltarmos às histórias que Jesus contou, todas as vezes que voltarmos às explicações que os Espíritos deram sobre essas histórias, sempre vamos retirando novos ensinamentos e novas lições. Mas nessa passagem que eu quero recordar com vocês, e ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, começa no versículo 15, Jesus conta para os discípulos, então, o seguinte, olha, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, quando fez essa afirmação, ele fez no contexto de uma discussão que existia entre os discípulos e entre os fariseus sobre aquela questão da pureza dos alimentos quando iam ser ingeridos. Porque nem sempre os discípulos seguiam o ritual de lavar corretamente as mãos como determinava a lei judaica. Então imaginavam que contaminava o alimento, não no sentido como hoje nós damos, biológico, sanitário. Porque realmente, lavar as mãos é fundamental, e essa pandemia, se ela não nos ensinou que nós temos que lavar as mãos, gente, o que mais vai precisar acontecer para a gente aprender isso? E eu falo isso, me desculpem os espíritos amigos e vocês, porque às vezes a gente vê no banheiro lá, pessoas bem formadas, saindo sem lavar as mãos. Pessoas bem vestidas, você vê pelo status da pessoa, nossa, essa pessoa deve ter alto poder aquisitivo. Ela sai da cabine e vai embora, não se preocupou em lavar as mãos. Bom, mas no tempo de Jesus, a preocupação do lavar as mãos era qual? Era com a questão da pureza ritual do alimento, da questão religiosa, que eles nem tinham conhecimentos biológicos naquela época. E o que aconteceu então? Ali, naquela polêmica entre discípulos, fariseus, eles trouxeram a questão para Jesus e Jesus deixou isso claro. Olha, você não vai ser contaminado por nada que entrar no seu corpo. E os discípulos ficaram meio sem entender e Jesus foi bem direto. Ele falou, olha, aquilo que você ingere desce pelo ventre e sai e acabou, aquilo não vai te contaminar. Mas ele coloca algo muito importante, que isso sim, do ponto de vista espiritual, é altamente contaminante. É algo que pode realmente favorecer todas essas influências nocivas que a gente imagina que existe, ou que a gente sabe que existe. Influência da inveja do outro, da malquerência de alguém sobre nós, da influência dos espíritos obsessores sobre nós. Jesus fala aqui de algo muito mais perigoso e que tem alto poder de contaminação. E ele vai dizer assim, olha, é o que sai da boca do homem que contamina ele. E ele explica mais, que isso que sai da boca é o que sai do nosso coração, do nosso íntimo. O coração é o símbolo daquela coisa mais profunda do nosso ser, a nossa essência. E ele então disse assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, quando nós pensamos no que favorece a influência do mal em nossas vidas, ao invés de a gente estar procurando um culpado fora de nós, o ser que representa o mal, tem gente que não gosta, mas chamam ele de Satanás, Diabo, Lúcifer, os nomes que dão em todas as religiões para esse ser imaginário. Em cada cultura criou-se um nome para representar esse ser. Ou que sejam obsessores, se vamos mudar os nomes agora e trazendo para o nosso contexto espírita. Espíritos vingativos, espíritos que desejam nos punir pelo mal que nós fizemos a eles. Seja a inveja de alguém que deseja aquilo que é o nosso. Todas essas coisas, elas só têm influência sobre a nossa vida dependendo daquilo que está partindo dos nossos corações. Dependendo daquilo que nós estamos produzindo. Então, quer dizer, Antenor, que sempre que alguma coisa ruim aconteceu para a gente, é porque a gente é culpado e responsável? Não. Não é bem assim. Porque podem acontecer coisas negativas, já que nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de materialidade. No mundo em que as coisas não estão na perfeita harmonia. O mundo que nós vivemos é um jogo de forças constantes, de interferências permanentes. Por quê? É uma própria característica da matéria, é uma propriedade da matéria, essa desordem contínua. Então aqui é natural que aconteçam problemas o tempo todo. Aqui é natural que ocorram incidentes, dissabores, acontecimentos ruins. É natural a gente, de chinelo, tropeçar e levantar a unha, aquilo ficar inflamado e doer muito. É natural você bater a canela. É natural arrombarem o seu carro e levarem os seus bens, ou até mesmo o seu carro. É natural no sentido de que é a ordem desse mundo material como nós vivemos. E se toda vez que algo dessa natureza acontece, a gente vai ficar imaginando e atribuindo a essas outras forças, a esses outros seres, nós podemos cair sempre ali num processo de alienação, esquecendo que no mundo material é natural problemas. É natural ter problemas. Faz parte desse conjunto aqui de aprendizado. O que passa a ser diferente é quando a gente começa a encarar essas coisas de um modo diferente. Se tudo eu achar que é alguém que tem inveja de mim, que é o meu espírito obsessor, ou alguém que fez um trabalho para mim. Me lembro que quando era criança, era muito comum ouvir isso no meio em que eu cresci. Qualquer problema que a pessoa tinha, sempre tinha lá alguém para falar, olha, fizeram para você um trabalho de magia, não sei o que, não sei o que lá. Embora essas questões elas tenham uma pequena parte de verdade por trás delas, nós não podemos viver imaginando que todos os dissabores da vida material são resultado dessas ações. Porque senão nós vamos acabar alienados mesmo e indiferentes de que há muitos problemas que cabem a nós mesmos evitá-los. Com inteligência, com previdência, com cuidado, com atenção, com prudência. Muitas pessoas esquecem e estão tomadas por uma afobação, uma rotina, uma pressão, uma demanda constante. E nós hoje somos guiados pelos smartphones, não é assim? Coisas que nos bombardeiam o tempo todo. Eu adoro celular, gente, mas ele pode se tornar o senhor das nossas vidas se a gente não tomar cuidado com ele. E as coisas chegam numa velocidade tão grande e a gente está lá hipnotizado por notícias, por informações, por demandas, por mensagens, e não está cuidando da própria vida. e a gente pode estar se expondo a riscos. Agora, vindo para cá, conversava com a minha filha, falando: olha, o que eu tenho visto de pessoas andando nas ruas hipnotizadas, parece que todo mundo tem uma coisa urgente para resolver, porque está lá, está andando, está atravessando a faixa, não está vendo o carro vindo e está lá hipnotizada no celular. Aí a pessoa tropeça, cai, se machuca, ou ela passa por um constrangimento muito grande, e aí ela vai falar: olha, é o mal que chegou à minha vida. Veja, é o mal que eu abracei num mundo de provas e expiações, porque me tornei invigilante. Agora, é óbvio que quando as circunstâncias nos levam a provas muito grandes, a desafios muito grandes, não foi só a nossa imprudência que nos trouxe aquela experiência. Pode haver, sim, uma conjunção desses fatores: invigilância, falta de autocuidado, influências nocivas de vibrações que partem de pessoas que têm ódio, raiva, inveja de quem nós somos. E a gente precisa desmanchar esse mito, viu, gente, que a gente é muito invejado. Porque isso tem muito mais a ver com o nosso ego do que com as pessoas propriamente. Porque é muito fácil a gente estar sempre achando que nós somos vítimas, porque nós somos melhores e as pessoas querem ser como nós ou ter o que nós temos. Talvez não tenha ninguém com inveja da gente. E a gente, por uma questão aí de se achar muito importante, fica imaginando essas coisas. Mas o fato é que nós, quando damos brecha a essas circunstâncias todas, ou a todos esses fatos, nós estamos criando o mal para nós mesmos. Nós estamos, de nós mesmos, abrindo a nossa vida, a nossa existência, para que essas influências naturais do mundo exerçam sobre nós aquilo que a gente chama de mal. Por isso que Jesus colocou dessa forma, então. O que nos traz problemas no mundo é o que parte de nós. É o que nós, muitas vezes, criamos na nossa própria realidade. Quando ele colocou dessa forma: olha, do coração do homem saem os maus pensamentos. Temos aprendido insistentemente com a doutrina espírita que obsessores influenciam sobre nós de acordo com a natureza dos pensamentos que nós cultivamos diariamente. Se eu cultivar pensamentos de raiva, de rancor, de ódio, de desejo de vingança, olha só, desejo de vingança vai me ligar a quem? Aos meus obsessores que querem se vingar de mim. É o mesmo pensamento. A sintonia é muito grande. E por que que às vezes eles se tornam repetitivos, constantes, e a gente fica imaginando: vou fazer isso para ela, vou devolver na mesma moeda o que ela me fez? Esses pensamentos se tornam repetitivos porque cada pensamento que nós produzimos, ele nos conecta a uma extraordinária rede de comunicação que existe em torno do planeta. Algo que, se nós pudéssemos ver, nós ficaríamos assustadíssimos. Que é essa grande teia que conecta as mentes e que envolve toda a humanidade encarnada e desencarnada. E nós vamos buscar nessa extraordinária rede de comunicação mental os pensamentos que são de natureza daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Por isso que, se eu desejo vingar-me de alguém, eu vou estar conectado a mentes vingativas, inclusive do obsessor que quer se vingar do mal que eu fiz a ele. Se eu tenho pensamentos de blasfêmia, de ficar sempre criticando e condenando tudo que Deus fez, censurando e dizendo que tudo é uma droga, nessa revolta que eu tenho contra a ordem das coisas, eu vou estar conectado a essas mentes rebeldes, essas mentes inconformadas, essas mentes violentas. E eu passo a reproduzir comportamentos, ideias, pensamentos como eles têm. É por isso que tudo sempre parte da gente, sempre. mas os pequenos males da vida são próprios aqui do mundo material. Você às vezes até consegue se proteger tendo prudência, cuidado, atenção, mas em algum momento a gente falha e vão acontecer dissabores, problemas e dificuldades. E isso é parte desse pacote aí que a gente adquiriu chamado vida material. Porque o mundo material é assim mesmo. Ele é um mundo em transformações, em transição, e a matéria não atingiu a perfeição aqui no nosso mundo. E nós vamos estar aqui nesse enfrentamento permanente. Agora, existe algo que podemos fazer e que vai nos ajudar muito nesse processo. Foi algo que Jesus recomendou aos discípulos quando eles estavam lá naquele momento antes da prisão. Há poucos dias, uma grande parte da cristandade relembrou a morte de Jesus, com toda aquela tradição, com todos aqueles eventos que ocorrem nessa época. Quer dizer, uma grande parte, eu acho que não, só aqueles que são mais religiosos mesmo. A maior parte esteve mais preocupada com a parte exterior dessa lembrança, não é assim? Mas, de alguma forma, aquilo ajuda as pessoas lembrarem de como foi essa transição, essa passagem de Jesus da vida material voltando para a vida espiritual. Mas naquele momento do horto, quando ele chamou os discípulos ali para acompanhá-lo, para estar mais próximo ali dele, Tiago, João, e eles adormeceram. Antes de adormecer, Jesus disse para eles: olha, orai e vigiai. Então, quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente pede alguma coisa a Deus, tem uma parte que é da nossa alçada, que é você estar vigilante, que é você estar cuidando de alguma coisa. Por isso que o livrai-nos do mal, ele não funciona sozinho, como uma frase mágica, que falando a ela, acabou, tô livre do mal. Se não tiver essa minha vigilância, esse meu cuidado, sobretudo com o que eu estou produzindo dentro de mim mesmo, ela não vai ter eficácia. As coisas não vão funcionar tão perfeitamente quanto a gente desejaria. Mas, Antenor, o que é vigiar? Vigiar é você estar ali acordado, olhando, vendo pessoas que se aproximam? Porque o vigiai, muitas vezes as pessoas pensam que Jesus estava usando os discípulos apenas como um sentinela, como sentinelas ali. Já que ele sabia que seria preso, eles seriam sentinelas e avisariam: ó, estão chegando aqui. Não, vigiai era muito mais profundo. Vigiai a si mesmo. Vigiai seus pensamentos, a sua sintonia, a sua atitude. Vigiai a si mesmo. Até brincam com isso, né? Quando Jesus falou, orai e vigiai, não é para você vigiar a vida do outro, é a sua, né? É vigiar a si mesmo, gente. Olha, vigiar significaria o que nesse nosso contexto, então? Saber o que nos torna vulneráveis. Acho que depois que a gente erra algumas vezes na vida e comete alguns erros repetidas vezes, a gente começa a descobrir o que, que nos leva ao erro, qual seria o gatilho. Isso é autoconhecimento. Vigiar também é autoconhecer-se. É você saber o que dispara em você determinadas atitudes que depois você se arrepende, porque já sabe que elas não são boas. Então, vigiar é saber o que te torna vulnerável, o que te desencadeia uma ação infeliz. Vigiar é você conhecer essas suas imperfeições. É você saber as suas limitações. É você saber que você erra por causa disso, disso e disso. Por isso que tem pessoas que às vezes evitam refletir depois de um erro, né? Depois de cometerem alguma ação que lamentam, tem pessoas que depois querem simplesmente esquecer, não querem mais lembrar que falou, que gritou, que ofendeu, que agrediu. Querem simplesmente esquecer. Mas essa é a pior forma de a gente evitar um futuro erro semelhante. Quando a gente comete um erro, a gente tem que lembrar o que antecedeu, o que a gente fez antes, o que nos levou a cometer aquele erro. Vocês já falaram coisas que vocês não queriam para as pessoas, numa hora incerta ali, numa hora imprópria, que depois você se arrepende? Sabe por que a gente fala isso? Porque aquilo externa, aquelas palavras, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina que é a nossa defesa para agredir o outro. Normalmente a gente solta numa discussão, numa conversa áspera, palavras que representam aquilo que a gente pensa, mas que a gente estava guardando porque estava sob controle. Mas a gente repercute ali as nossas emoções, muitas vezes mal incompreendidas por nós mesmos. Mas também tem outras vezes que nós somos apenas um megafone de alguém que manipula o que nós falamos. Mas sabe como ele consegue manipular isso? Um espírito obsessor que quer nos complicar com alguém da nossa família numa discussão, por exemplo, ele pega lá dentro de nós mesmos aquilo que nós mesmos sentimos. Por isso que, embora muitos coloquem, no Espiritismo tudo joga a culpa no obsessor, não é bem assim. Eles têm uma responsabilidade de verdade sobre as nossas ações. Mas o principal somos nós. Como acontece aqui na Terra, gente. A gente repercute as ideias das outras pessoas o tempo todo. A gente reproduz padrões das pessoas o tempo todo. A gente fala e se volta contra pessoas a partir de boatos, fofocas, mentiras de outras pessoas. Não é assim? E por que que esse mecanismo mais sutil não existiria de obsessores para nós encarnados? Então, existe também. Mas nenhuma dessas situações nos isentam de responsabilidade. Seja porque a gente acolheu a maledicência de um encarnado ou a influência infeliz de um obsessor. Nós somos sempre os responsáveis, porque se a gente acolheu uma maledicência ou influência negativa, é porque aquilo dentro de nós encontrou guarida. Dentro de nós aquilo repercutiu de alguma forma e mobilizou aquilo que a gente quer fazer e pensar. Por isso que é importante conhecer as nossas imperfeições. Uma das maiores imperfeições do ser humano atualmente, a minha principalmente, eu vou dizer, é a nossa superficialidade em nos conhecermos. Em saber realmente quem nós somos. Em saber realmente as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Isso é algo que nós precisamos trabalhar todos muito, gente, de verdade. Percebermos que nós ainda precisamos nos conhecer muito mais do que nós sabemos sobre nós hoje. Outras atitudes aqui, né, que nos ajuda a pensar no que é vigiar. Né? Pensamentos que nos predispõem aos velhos erros. É muito comum a gente voltar às velhas ideias, aos velhos conceitos. As coisas muito práticas, principalmente quando as coisas começam a dar errado na vida. Quando as coisas começam a não funcionar muito bem. E a gente pensa que trazer aquele homem velho, que não desapareceu ainda, possa ser útil naquele momento. Às vezes, nas dificuldades materiais, a gente age assim. Ah, eu tentei ser honesto até hoje, sempre fazendo corretamente. Não, agora eu vou me permitir fazer o que todo mundo faz. Vou permitir realmente, vou me conceder o direito de lesar, roubar, desviar, adulterar em meu favor. Fraudar alguma coisa, todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? É quando a gente começa a repensar assim, a voltar a essas práticas, essas ideias anteriores, que vem sobre nós uma avalanche de influências negativas. Porque aquilo é como uma ferida mal cuidada, que vai atrair mais e mais moscas que vão ser elementos de uma infecção que vai se prolongando ali. Então nós precisamos ser muito resistentes mesmo e lutar de verdade quando, apesar de todas as contrariedades, todos os problemas, todos os obstáculos que nós enfrentamos, não abrir mão daquilo que nós já aprendemos que é o certo. Não voltarmos atrás, não darmos esse passo atrás. A gente pode ainda se sentir tentado, desejoso, pode ter se revoltado, pode ter conversado com Deus em termos ásperos. Poxa Deus, por que você me deixou passar por isso? De novo, passando pelo mesmo problema? Não estou entendendo. A gente pode até ter isso, mas não vamos ceder. Não vamos voltar atrás daquilo que nós já fomos. Porque pode ser que nesse momento, é o momento que a gente está sendo mais desafiado, com maior número de contrariedades, maior número de problemas, é o momento que, se a gente resistir, vai crescer em nós uma força que vai nos promover na vida, que vai representar aquele passinho da evolução adiante. Por isso que não desistamos, apesar de nos sentirmos atacados, feridos, atingidos de várias formas. Quando a luta se torna mais intensa, é que nós possamos estar ali próximos de vencê-la, em definitivo, de conquistar algo. Agora, para isso acontecer, a gente tem que se manter confiantes, com fé, realmente acreditando de que vale a pena continuar sendo honesto, vale a pena continuar sendo íntegro, vale a pena continuar não revidando ofensa por ofensa. É realmente afirmar em nós mesmos essas ideias. É aí que nós vamos vencer. Quando se fala que a fé transpõe montanhas ou permite você transportar montanhas, é nesse sentido de que essas grandes dificuldades são vencidas quando nós não deixamos de confiar e de acreditar. Porque nesse momento é que nós estamos realmente nos transformando. É quando a gente insiste um pouco com a gente mesmo de continuar neste caminho que nós escolhemos. É aí que a gente percebe que a nossa força aumenta e a nossa força cresce. Por quê? Porque a gente se abre para uma ordem de ideias e para uma sintonia com espíritos que pensam dessa forma. Você já parou para pensar quanto o seu espírito protetor tem de fé? O quanto ele acredita no bem? O quanto ele insiste com você? E o quanto ele, quando percebe em você essa disposição de continuar acreditando, continuar apostando, o quanto você cria de sintonia com ele? E não é só com o seu espírito protetor, é com toda essa falange extraordinária de seres iluminados que habitam inúmeros planos em torno do planeta. Qual que é a característica de seres elevadíssimos? É uma confiança permanente em Deus. Quando você afirma isso em você, é com eles que você está em sintonia. Quando você se esforça por continuar no bem, é com eles que você está lidando. Quer dizer que vai ser mais fácil? Não é, gente. Não é mais fácil para a vida aqui. Porque muitas vezes a gente está nessa luta, nessa tentativa, e a gente percebe que as coisas parecem que, como um cerco, vão se fechando em torno de nós. Já sentiram isso? Já passaram por essas fases na vida? E não superaram? Não venceram? Quem venceu porque tinha fé, confiança, sabe que saiu muito mais fortalecido do que já tinha sido antes. Porque dificuldades, problemas, o mal é, na verdade, o quê? As possibilidades de crescimento. É o exercício das nossas potencialidades, sobretudo dessa força poderosa que é a fé, que é a confiança de que Deus é por nós. Então não acolhamos jamais nenhum pensamento de desconfiança, de derrotismo, nenhum pensamento de achar, poxa, Deus me esqueceu, Ele não me ouve. Deus ouve sempre, gente, sempre. Ele está permanentemente nos ouvindo em tudo que nós somos, porque em Deus existimos e nos movemos. Mas por que eu não o vejo, não o sinto? É porque eu não trago essa ideia para dentro de mim. Porque embora eu esteja nele, ele não está em mim, porque eu não estou com o meu pensamento realmente focado e voltado para ele. Porque eu me abstraio muito facilmente com o mundo exterior, com as ilusões de um corpo material que é perecível, que um dia se decomporá e voltará para os ciclos da natureza. Porque eu estou muito iludido pela posse, pelo desejo, pelo prazer. Porque eu estou muito iludido com as falsas ideias de que eu estou no mundo para vencer o mundo e não a mim mesmo. Por isso que não vemos e não o sentimos tão intensamente. Porque não vivemos o momento presente intensamente, com amor. Porque eu não o vejo nas pessoas, no sorriso da criança, no rabinho amigo de um cão que balança na minha direção. Porque eu não o vejo no brilho do sol refletindo numa folha. Porque eu não me encanto com essas coisas mais. Porque eu não o vejo na dor da pessoa que precisa ser ouvida. Porque eu não o vejo no amigo que parece tão forte, sempre tão bem, e que eu não sei as dificuldades que ele carrega no íntimo. Porque eu não o vejo no sentimento com outras pessoas, porque tudo é sempre muito superficial, muito efêmero, tudo muito corrido, porque nós estamos nesse processo louco de produzir, enriquecer alguém, de gerar riqueza para deixar para alguém, e esquecemos que o mais importante da vida é cada minuto, é cada instante que nós estamos vivendo. Por isso que nós não o vemos e não o sentimos e não percebemos que estamos nele. Mas ele pacientemente nos aguarda e nos espera. Pacientemente Deus nos aguarda o momento de nos abrirmos a essa riqueza, essa grandeza extraordinária de vida abundante, de vida espiritual que nos cerca. Então agora que vamos encerrar e no momento da nossa prece, vamos todos realmente abrir o coração nesse momento para receber ainda mais tudo que nós temos recebido, que com certeza é muito, mas que ainda não podemos desenvolver os olhos de ver, a mente de perceber essa riqueza. Vamos tentar sentir essa grandeza que existe na vida. Independente das dificuldades e dos problemas que nós temos, vamos sentir que há muito pulsando, vibrante, atuante no universo em nosso favor. Nós todos somos muito para Deus, muito. Cada um de nós somos seres profundamente importantes para Deus. E que Ele possa nos fazer ver cada pessoa que nós convivemos, mesmo os nossos inimigos, como algo importante nesse mundo. Minha gratidão a todos pela atenção. Que Jesus possa abençoá-los muito, trazendo paz, renovação e muita força para todos nós. Muito obrigado, gente.